atraso, que a gente cumpria a razão vir a entregar nosso Uber. Arbor, atenção para 180. Para 3500, inicialmente. Reduza a velocidade de carga para 2.09. Vai seguir um F09.0 na aproximação com 2.09, agora em ponte, com botão em selo, com 2.09 de down, 5 de redução. Patrulhagem com uniforme tráfego, é um condição 4.4, agora é a próxima vila, a nossa lista prevou 500 pais a zero, vai ser escrita essa aproximação, 491. Bom, no 759, estamos tendo registro de frequência 928, decimal 35, alterno 925, decimal 1. Para 3.010, que vai dar 1.06. Eu só tenho 2.23, solicita? Eu sigo. Você tem o clono do destino? Aguarde sua ordenação, 2.23. Grato. De onde é bravo, se você não tem de voo 0.05. Vou ir direto para a esquerda da conquista. Final de unidade 1, completa a final de torre, depois final 8, final 5. Isso para 2010, CNH 103, autorizado ao final do procedimento de SRE, estamos estabilizados. Vamos para a rua, vamos ver o que está no final do procedimento. Com o controle de tráfego da Vistar, autorizado com o sistema no lugar. Mano, 0.040 graus, está de novo. Posição agora de 12 horas, 4.10 para 2.10, na aproximação para Salvador, não irá interferir nessa aproximação. Posição, não se aprovou. Calma, não se aprovou, então não vou. Tinha Bravo, mantendo-se em regra de voo visual, está autorizado de direto para o destino, pilotar o 05. Bravo, quando possível, confirme os estimados para a terminal Ilhéus e para o fundo, entre a Rússia e o Foz do Hotel. Vento 0,0 graus, 2 minutos. 753, completa o sinal da torre, 718, sinal 95. Hold in Mar, oitavo motor. Thank you. Rio de Bravo, controle comandante. Rio de Bravo, serviço radar encerrado, 56 milhas, sul oeste de Salvador. Mantenha aqui regra de voo visual, tendo controle em Léo, frequência no 2-0-1. 2, com os dias de identificação, veio direto para o CAP, deixa para o dispositivo de voo que tiver. Controle Salvador, um bom dia, este é o 3179, perfil São Hugo. 3179, após 2000, varemos Leda, o 3179. 2638, sexta sem restrições para 2010, sem as aulas 03. Reporte a estabilidade no final do LF feita por colegas. Dois, aciona identificação, voe direto para a posição SAP, desça para o nível de voo 0.7. Era aí um autorizado a dar uma detecção no teste, é positivo, quando pronto. Sierra Lima autorizado, locação 7, vento 040 graus, ponto continuante. Para a autoridade final do procedimento aliança de direito, fica para 2010, pode ser estabilizado. que é a linha manifestada 2009, chama controle de Salvador em inglês, é 18 Mundo. Bom dia, 1208. Aeronave acionada 2000, mantendo 55007, radial 300, Salvador, afastado 6020, na escuta do controle, Salvador. Agir 2038, controle da sinal de Salvador, e você estourou 8 do sinal 95. 4, libera à direita. Chama solo aí, 1, 2, 1, 9, 1, 2. Mantenha 1.10, mantenha esse regra de voo visual. Tem frequência livre para coordenação com os próximos locais. Apenas para informação, trata de posição de 11 horas, agora 7.5 litros. É o R2320, estação 24, para 2.10, na aproximação para Salvador. Dois, cuidado com o ano zero, o vento 030 graus, com medo de vento. Polo 095, circulado aos 30, sem controle Salvador, em 120, decimal 8, vento. 08, bom dia, vamos lá, 09. Estou no 395, contato radar, pela paredinha de voo 360, após 2010, voo direto para o leste. Após 2000, leva 360, voo 10, mas... E a ótica reposta no ponto de espera, mas deixa no zero, no... Ponto no número zero, sua identificação, vou direto para o TAP, deixa para o segundo voo zero, se quiser. Congratulations, estamos sete, oportunidade.